lega, lega, lega pra fechar. Que hoje é dia de chapar. Junta as mini os braços, compra uma gelada e cai pra cá. Pra gastar, qual vai ser? O dever já tá na mão. Depois das 11h30 a gente parte de busão. Pro outro lado da cidade, o bonde à disposição. Os amigos tão na guarda na ZN com letrão. Vagabundo, pode ir dando um toque a cobrar. Mesmo assim a firma é forte, vamos ver no que vai dar. Fala tu, qual é a boa? Liga aliado, tem camarote pra quatro fechado. E quatro donzela pra cada soldado. Vara cerveja pra quem tá do lado. Vamos chegar no ponto marcado, não marca bombeira. Nós estamos atrasados, saindo voado. O amigo tem carro, mas tá engarrafado. E se chegou baseado, conversa, papo furado. Aí ficou complicado, rolê caro pra caralho. Melhor tu fechar com nós, vem peça boa que nós vai. Que enquanto a mix não bomba na pista, o bolso não banca na pista. Manda um amigo pisar fundo na pista. São 11h15 e eu tô com aquela mina na vista. Não atrasa o bonde, onde que tu ainda tá? Sangue bom, que depois da quinta dose o amigo perde até o dom. Tô passando no BG e não atraso, não é o caso. Tô chegando na tua casa, desce logo com a cachaça. Quero logo essa desgraça que embaça minha vista. A nossa entrada é garantida, tem o nome na lista. Mas tô fechando qualquer parada. Quadrilha já tá formada e a noite tá encaminhada. É só pra comemorar a mixtape. Assunto é mulher, futebol, rap. Sempre lembrando os rolês de skate. Valeu. Não me importa qual vai ser. Hoje a noite é só lazer. Só o que eu posso prever, que tudo pode acontecer. Fala que tá bom, pede aquele som. Enquanto a gata se arruma, passa batom. Toda noite espero pra te ver. Mas se eu não te encontrar, nem precisa ser você. Topando qualquer parada, que hoje a noite é só lazer. Moleque ligando aqui. Fala tu, eficaz. Caralho, moleque doido, tô ainda na Bahia. Metendo o pé na BR, escutando aquela guia. Pesaria da firma, lembrando quem tá na firma. Quebrando todas as firmas e quem tá contra essa firma, desista. Que nós tem Rod, Lobeca, Bruninho e LK. Os caras sem mascarar, sabe? Desbaratina, sabe? Onde quer chegar, sabe? Revolucionar e faz por onde cê esperar. Nego, desvalorizar o nosso dom. Por isso que eu sigo tranquilo com os meus irmãos. Sem vacilo, me mantendo longe de vacilação. Atividade na baga, se sujar tu apaga. Na parada do busão, mancha tá na atividade. Nós tamo à vontade, geral vem de onde eu venho. Mantendo a simplicidade natural, que levanta astral. Vai sentir o maral, do nordeste ao sudeste. Coqueirão ou coqueiral.